Elis Regina, é com esse que eu vou, estreia do programa Ensaio, TV Cultura, Chechel, Cachaça Mecânica, música de Erasmo, Trementão Carlos e Roberto Carlos, o cara do copyright, Nara Leão, no cordão da saideira, de Edu Lobo, Elisete Cardoso, a Divina, samba de Zequete, diz que fui por aí. Maria Bethânia, camisa listrada, de Assis Valente. Aí Pedro Miranda, Tereza Cristina e o cordão do Boitatá, Marcha das Flores. Margarete Menezes, Noite dos Mascarados. E eu quero botar meu bloco na rua, de Sérgio Sampaio. Viva Sérgio Sampaio! Gilberto Gil com Caetano Veloso e agora Olodum. Nossa gente, avisa lá. Muqueca de Siri, toda quinta, 19h ao vivo, direto do Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Depois armazenado e distribuído ad eternum pelo archive.org, archive.org. Em carioquês, nem o E nem o O tem acento. Começar o lado B com uma mixagem de Cartola ao amanhecer. E depois ele, atendendo o pedido do seu pai, cantando O Mundo é um Moinho. Depois a gente conversa mais. @ Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q. Avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Rádio Comunitária Campeche. Ah, amanhecer, ah, anoitecer, canto em bandurrares fazendo verão, ouve-se acordes de um violão, e são eles verde, periquito, tenho peito forte, tal qual o granito, e são lindas as suas canções. Quando a tarde vai morrendo. Ele me dava lição, eu estou estudando aqui, está tocando violão, então não sei se eu aprendi a ler ou se aprendi a tocar violão. O que isso quer dizer, canto do senhor? Samba, né? Mas qual é o seu gosto? Ruim, ruim, ruim. Ah, bom. Ainda é cedo, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo como irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada China cai um pouco a sua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão esquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás ao, à beira do abismo. Abismo que cavaste com os teus pés. Tudo bem? Agora, querida amiga Verônica Ferriani, volta ao programa. Volta da ladeira. Eu prevo. Brincar com o amor dessa maneira, que meu coração é uma fogueira e a água da chaleira vai ferver. Não queira botar no braseiro mais madeira, que o metal da frigideira vai derreter. Não queira mexer nessa flor da jardineira, que eu trago um espinho da roseira, esse corte a vida inteira vai doer. Não queira botar essa flor que tanto cheira numa jarra encantoneira que vai morrer. Brincar com o amor dessa maneira, que meu coração é uma fogueira e a água da chaleira vai ferver. Não queira botar no braseiro mais madeira, que o metal da frigideira vai derreter. Não queira mexer nessa fogueira jardineira, que traga um espinho da roseira, esse corte a vida inteira vai doer. Não queira botar essa fogueira que tanto cheira, uma jarra cantoneira que vai morrer. Mudar nossa estrada de vida não queira. Periga na frente esse amor se perder. Não queira tratar o amor com brincadeira, porque ele na volta da ladeira acaba brincando com você. Mudar nossa estrada de vida não queira. Periga na frente esse amor se perder. Não queira tratar o amor com brincadeira, porque ele na volta da ladeira acaba brincando com você. Não queira brincar com o amor dessa maneira, que meu coração é uma fogueira e a água da chaleira vai ferver. Não queira botar no braseiro mais madeira, que o metal na frigideira vai derreter. Não queira mexer nessa flor da jardineira, que eu trago um espinho da roseira, esse corte a vida inteira vai doer. Não queira botar essa flor que tanto cheira, mas já um cantoneira que vai morrer. Não queira botar essa flor que tanto cheira, mas já um cantoneira que vai morrer. Não queira botar essa flor que tanto cheira, mas já um cantoneira que vai morrer. Você está ouvindo Moqueca de Siri pela Rádio Comunitária Campés. Luiz Airão, Flor de Amaralina. Depois tem Gal Costa. Flor de amaralina, feito purpurina, alumiar meu coração. Deitar na areia sob a lua cheia, que essa noite anseia muito amor e emoção. Vem cá, menina, flor de amaralina, feito purpurina, alumiar meu coração. Deitar na areia sob a lua cheia, que essa noite anseia muito amor e emoção. É

Pernambuco. Fagulhas contagiam agulhas, brilham estrelas de São João. Papados, jotes e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Bagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, shorts e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até a noite, sempre a primeira festa do interior. Aqui aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até a noite, sempre a primeira festa do interior. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, 19h, aqui diretamente do Eco Estúdio da Rádio Campeche. Aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até na noite, sempre a primeira festa do interior. Mas bom mesmo é aqui em Fortaleza, que tem forró, que tem chachado, tem shot, tem frevo, tem tudo de bom. E é aqui que nós vamos fazer um frevo arretado de bom do meu amigo, querido José Ramalho. Puxei, Nel! gostaria de apresentar pra vocês aqui a banda completa agora. No triângulo, já apresentado, Chico Viola. No Zabumba, importado de Recife para o mundo, é o Gilson. Contrabaixo, Edson Sancho. Guitarra do Ludi Souza. Bateria, o grande Nel. Nos vocais, Mr. X e Nívia. Obrigado a vocês e até a próxima, se Deus quiser. Vocês querem mais uma? Mais uma? Mais umas duas? Vamos fazer assim, ó. Eu vou parar. Não é a minha intenção, mas se vocês puderem fazer assim, ó, mais uma, faz de conta que eu não disse nada. Chegamos na metade do Muqueca de Siri de hoje, um bailinho de carnaval, nessa semana de outono carnavalesco. No segundo quarto do programa, ouvimos Cartola ao Amanhecer e O Mundo é o Moinho, Verônica Ferriani, Na Volta da Ladeira, Luiz Airão, Flor de Amaralina, Gal Costa, Bloco do Prazer, Balancei, Massa Real, Moraes Moreira, Festa do Interior, apresentação, começo no Maracanãzinho, ao vivo, em 82, depois a música do disco, porque a qualidade do ao vivo estava muito ruim. Aí dobradinha de Frevo Mulher, de Zé Ramalho, primeiro com Valdones e no fundo com Orquestra Brasileira de Música Jamaicana do meu querido amigo Magu Sérgio Sofiati, OBMJ. Falando em Zé Ramalho, ele que vai abrir o terceiro quarto do programa. É, Muqueca de Siri de hoje é feito em quartinhos. Ainda tem Bezerra da Silva, Coco de Oiá, Fernandinho Beatbox, Fernanda Abreu, tem Pedro Serrano, Silas de Oliveira, Dona Ivone e Lara. Moacir Luz, Samba do Trabalhador. Ei! Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? @ Muqueca Siri. Muqueca com U e QU. Todos os programas da história desse canal, desde 2006... estão disponíveis no archive.org. Sem banner, sem taxa, sem login, sem pedir o teu CPF. Cola lá, archive.org. Procura por @ Muqueca, Muqueca é com U. Em toda a história lá. E outras cositas sobre rádio livre, sobre radiocomunicação, sobre o uso do espectro eletromagnético. sem mais blá, blá, blá, malandragem dá um tempo. Não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Você não tá vendo que a boca tá acende corujão. É dedo de seta, doidado, todos eles a fim de entregar o irmão. Malandragem dá um tempo, deixa essa parte sujeira embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. É, se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora. O 281 foi afastado, 16 e o 12 no lugar ficou. E uma muvuca desperto demais, deu mole e o bicho pegou. Quando os homens da lei grampeiam, o couro come toda hora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Mas não vou acender agora. Se segura, malandro, para fazer a cabeça tem hora. Se segura, malandro, para fazer a cabeça tem hora. É, aqui é o baseado em fatos reais. Vou apertar, mas não vou acender agora. Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, para fazer a cabeça tem hora. Se segura, malandro, para fazer a cabeça tem hora. Você não tá vendo que a boca tá assim de corujão. É dedo de seta, adoidado, todos eles a fim de entregar o irmão. Malandragem, dá um tempo, deixa essa pá de safado ir embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora, não. Eu vou apertar, acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Pra fazer a cabeça tem hora. Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Olha aí. Vou apertar, mas não vou acender agora. Cuidado, se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora. É, se segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Apertar, acender agora. Falando em cabeça, vamos de coco. Bezerra da Silva, Coco de Oiá, Adriana B, Abissal, Pernambatugui, sequência de coco. Balanço o ganzé, segura o repente, cuidado cantor. Não é banca nem vaidade, é pura realidade. O rei do coco chegou, mas chegou você. Balança o gazá, segura o repente, cuidado cantor.

A honra é toda minha, a honra é toda nossa, do Maracatu Vale do Capibaribe, de estar participando aqui com tanta gente boa, dessa festa bonita. Posso começar? Fica à vontade. Meu maracatu é da coroa imperial. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é, vai a missão. Meu maracatu é da coroa imperial. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. Ó, meu rei, minha rainha, vamos todos festejar. A boneca é de cera, vou botá-la pra dançar. Ó, meu rei, minha rainha, vamos todos festejar. A boneca é de cera, vou botá-la pra dançar. A boneca é de cera. É de cera. É de cera e madeira. E madeira. A boneca é de cera. É de cera. É de cera e madeira. E madeira. Maracatu é da coroa imperial. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, é ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. Ó, meu rei, minha rainha, vamos todos festejar. A boneca é de cera, vou botá-la pra dançar. Vamos todos festejar. A boneca é de cera, vou botá-la pra dançar. A boneca é de cera. É de cera e madeira. A boneca é de cera. É de cera e madeira. Meu maracatu é da coroa imperial. Adriana, bebê. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. Meu maracatu é da coroa imperial. Meu maracatu é da coroa imperial. É de Pernambuco, ele é da casa real. É de Pernambuco, ele é da casa real. Ó, meu rei, minha rainha, vamos todos festejar. A boneca é de cera, vou botá-la pra dançar. Minha rainha, vamos todos festejar. A boneca é de cera, vou botá-la pra dançar. A boneca é de cera, cera. É de cera e madeira. A boneca é de cera. Cera. É de cera e madeira. Maracatu é nosso. Abissal, sou tua fã. Uma salva de palmas pra voz do maracatu de Pernambuco, Abissal, maracatu várzea do Capibaribe. A festa, mestrinho na sanfona. O Recife pegando fogo. Sol vermelho é bonito de se ver. Lua nova no alto, que beleza. Céu de azul bem limpinho é natureza. Visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento. Com clarão e tomando seu refrão. Pra isso que me trazendo além. Pra chegar da chuva no sertão. Pela terra rachada amolecendo. Terra dos pobres enriquecendo. O milho pro céu apontando. Feijão pelo chão enramando. E tupus pela safra, que alegria. Ver o povo todinho no vulcão. A negra da caindo na folia, esquecendo das mágoas sem lundum. Bela o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Bela o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. sol vermelho é bonito de se ver. Lua nova no alto, que beleza. Só traz o bem e filme é natureza. Visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento. Compraram e tomando seu refrão. Pregam-se o que vem, trazendo além. Pra chegar da chuva no sertão. Ver a terra rachada amolecendo. Terra dos pobres enriquecendo. Um milho pro céu apontando. Feijão pelo chão enramando. E depois pela saca, que alegria. Ver o povo todinho no vulcão. Alegrada caindo na folia. Esquecendo da água sem lundum. Bela é o recife pegando fogo na pisada do maracatu. Pra que alegria, ver o povo todinho no vulcão. A negra tá caindo na folia, esquecendo das mágoas sem lundum. Bela é o recife pegando fogo na pisada do maracatu. Bela é o recife pegando fogo na pisada do maracatu. Oh, oh, oh. Quero ouvir o maracatu. Congregação, o barato é pesado. Pra entrar não paga nenhum tostão. O barato é pesado. Não temos capela, igreja e nem sé. O barato é pesado. Pode vir, nem mesmo precisa fé. O barato é pesado. Você chegou desconfiado. Já tá ficando mais relaxado. Pode cantar animado que hoje seu jeito é reto. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Cante um, dois, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado. Terceiro, quarto do programa. Zé Ramalho, Malandragem Dá um Tempo, Bezerra da Silva, O Rei do Coco, Coco de Oiá, Coco Pancada, Adriana B, Abissal, Pernambatuque, Coroa Imperial, Mestrinho, Festa. E no fundo estamos ouvindo Ciba, Barato é Pesado. Curtir, depois a gente conversa. Cai no samba no quarto. Regozijado e seu HD travado. Parou e pedi reset. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado. Onde sete vezes sete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado. Onde sete vezes sete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Já estás melhor. O barato é pesado.

Flávio Renegado, na palma da mão. Vamos de samba. Abre a roda. Quebrado, o microfone é a quando o corpo vem. O que você não esperava, o quilombola. Com o poder da palavra, com a palavra, eu sou o rei da escrima, usando a rima, pavão da perifa, gente de bem, escrevendo a própria sorte. Sou da humilde, meu nego, mas também quero os malote na boa. Da vida boa pra mim é coroa, mas o zoião do Zé Povinho zoa. E com inveja no olhar, até pé de pimenteira vai secar e pode vir temporal. Chuva ou garoa, ai, homem que é homem não corre nem a boa. É. Não corre nem a mão, eu. Chega, eu vou vivendo minha vida sempre na pole position. No meio dessa corrida vou misturando fé, malandragem, respeito, somado com atitude, fortalece o conceito de norte a sul, de leste a oeste. Quando eu subo no palco eu represento a F. Sou fruto do morro, criador no fundão, produto legítimo, tipo de exportação, que na canção encontrou uma saída para andar sempre, sempre de cabeça erguida. Sou o terror de quem me oprimia. Com a minha rima o meu povo se organiza e eu peço licença pra pisar nesse barraco assim embaixo, bomba do morro, Flávio Renegado, eu. Virando partido aí na mão, ó. Musa do Muqueca de Siri. Olha o Grêmio Recreativo Samba Funk aí, gente. Fernandinha. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Será? União da Ilha. Eu serei o dono dessa festa, um rei. Um rei. No meio de uma gente tão modesta. Será que eu serei o dono dessa festa? Gente tão modesta, eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. O mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra uma olhada eu carrego o meu patuá. Eu levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra uma olhada eu carrego. Hoje o dia de quê? Da alegria. Sargentelli. Marcinho Brasil. Alô, Sargento. Ziriguidum, de pé, Brasil. Globo de ouro na festa do samba, na base do ziriguidum, do telecoteco, do borogodó e do balacobaco. Os anos 80, a gloriosa fase da nossa música popular. Vamos abrir, meus irmãos, mais casas de samba. Vamos dar mais oportunidade a músicos e cantores. Viva, meus irmãos, a música popular brasileira! Alô! Vila Pérez Serrão. Elza Soares, Martinho da Vila, João Nogueira, Jair Rodrigues, Chico Buarque, Alcione, Benito de Paula, Clara Nunes, Bete Carvalho, Nelson Rufino. E a apresentação de Oswaldo Sargentelli, 1980, ao vivo. E agora ela, Tony Boni Lara. Samba enredo composto por uma mulher. Dá-me um pouco de magia. Cinco bailes de da história do Rio. De fantasia. Querido Império Serrano. De sedução. Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação. Sedentos de orgia em desvario, contaremos em sonho os cinco bailes na história do Rio, quando a cidade completava 20 anos de existência. Nosso povo beleza fez presença, condecorando a independência. Oh, erguei da minha taça com euforia, brindei aquela linda valsa já no amanhecer do dia, e a suntuosidade acenava e alegremente sorria. Algo acontecia, era o fim da monarquia. Algo acontecia, era o fim da monarquia. De Oliveira, autor de Aquarela Brasileira. Saudades do passado. Beijo enorme pro Paulo, pra Mônica, lá de São Pedro de Alcântara, na escuta. Bom apetite. Meus pandeiros eram verdadeiros cenários musicais, tendo as baianas que relembram saudosos carnavais. Que o passado me deixou, mas a tristeza não me dominou. Meu samba é nostalgia, eram verdadeiros cenários musicais, tendo as baianas que relembram saudosos carnavais. Serrano, nesse bailinho, para Lajoara, nesse carnaval de outono, não poderia faltar Moacir Luz, o samba do trabalhador, interpretando Silas de Oliveira. Continuar na Serrinha até o final. Viva a Serrinha, viva o Império Serrano. E viva o samba do trabalhador, viva a Moa. Samba, quando vens aos meus ouvidos, embriagas meus sentidos, traz inspiração. A dolência que possuis na estrutura é uma sedução, vai alegrar o coração daquela criatura que com certeza está sofrendo de paixão. Samba, soprado por muitos ares, atravessaste os sete mares. Com evolução, o seu ritmo quente torna ainda mais ardente quando vem da alma de nossa gente. Quero que sejas sempre meu amigo leal, não me abandones não. Vejo em ti um lenitivo ideal em todos os momentos de aflição. És meu companheiro inseparável de tradição, devo-lhe toda a gratidão. Samba, eu confesso, és a minha alegria, meu canto pra esquecer a nostalgia. Samba, eu confesso, és a minha alegria, meu canto pra esquecer a nostalgia. Vestida de obsessão, taraiá, a ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Brasília tem seu último quartinho do programa. Maria Bethânia, História pra Ninar, Gente Grande. Música que integra a campanha do Moqueca. Quem mandou matar? Marielle Franco. Fernandinho Beatbox, Tudo Feito Por Ele na Boca, Samba de Boca. A música de um homem só. Sandra de Sá, Enredo do Meu Samba, parceria de Jorge Aragão com Dona Ivone Lara. Flávio Renegado, Na Palma da Mão. Fernanda Abreu, É Hoje. Samba Enredo da União da Ilha. Depois teve um puto encontro com Elza Soares, Martinho, João Nogueira, Jair Rodrigues, Chico Buarque, Alcione, Benito de Paula, Clara Nunes, Bete Carvalho, Nelson Rufino, interpretando de Silas de Oliveira e Mano Desce a Viola Aquarela Brasileira. Aí Dona Ivone, Os Cinco Bailes da História do Rio, parceria dela com Mano Décio, Silas de Oliveira, Saudade do Passado, aí Samba do Trabalhador, interpretando um pupurri com músicas de Silas de Oliveira. A primeira não sei o nome, a segunda é Meu Drama, Senhora Tentação, e depois voltou a Aquarela Brasileira. Querido Moa, valeu Gabriel da Muda, todo mundo lá. E no fundo estamos ouvindo o Império do Serrano, Império do Divino, samba de 2006, tempo que eu estava lá trabalhando na escola. E o Império Serrano, de onde veio o Mestre Marçal, Dona Ivone Lara, Silas de Oliveira, Mano Desce, pai de Jorginho, tia Eulália. A escola foi fundada na casa dela, trouxe a primeira mulher, a compositora também rei, Dona Ivone. Também das Neves, Arlindo Cruz, Roberto Ribeiro, muita gente boa saiu de lá, Pretinho da Serrinha. Vivo o jogo, pesquisa sobre isso, sobre o jogo da Serrinha, hoje o jogo da Lapa. É muito bom, sábado o Império vai abrir o desfile das campeãs e que fique no primeiro lugar. Preste atenção nessa bateria. Berge informa no Chile, Flamengo 3, gol de Lázaro. Universidade Católica 1. Saudações, Rubro Negra. Próxima quinta tem mais. Yeah.